Intercessão de Nossa Senhora do Carmo, Mãe do Santo Escapulário, Nossa Dinda, São Pio de Pietrelcina, Santa Rita, pelos méritos das Santas Chagas, abençoai o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ah, filho, como é bom ter fé. Você já pensou nisso? Escute essa música, peça para a Rádio Irmã tocar e acompanhe o clipe Como é Bom Ter Fé. Evangelizar é preciso. Só preciso acreditar, só preciso confiar que Deus está trabalhando, realizando milagres neste lugar. Eu sei que a minha hora vai chegar. Eu tenho fé, não vou desanimar. Deus não falha nas promessas. Nada temerei, pois Deus comigo está. Você ouviu Experiência de Deus. Oferecimento. ZYI 892, Rádio Difusora de Teresina, AM 1370 kHz, a Rádio Notícia. Fique ligado, você vai gostar, o próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Rádio Difusora. Difusora! Difusora! Atenção, Brasil! A sua rede vai balançar. Está entrando no ar um verdadeiro show de bola com as feras da comunicação esportiva no Brasil. Aqui é bola na rede, futebol impacto, futebol show, futebol goleada de audiência. Vamos juntos pelo caminho do esporte com a vibração do torcedor brasileiro. A seu rádio ganha imagem. E para comandar mais uma liderança em audiência no esporte pelo rádio, vem aí, Lino Júnior. Flamengo! Que vento! Agora a emoção vai rolar. É show de bola, vem pra cá. O futebol é a alegria do povão. É um show de transmissão. Parnaíba! Lino Chuchu Júnior! Chuchu Fluminense! Piauí! Francisco Fontinelli, o repórter em cima do lance. Lino Chuchu Júnior. Bye. Alô, Teresina. Alô, Piauí. Alô, Brasil. Forte abraço para você que está ligado, conectado com a gente. Onde você estiver, receba um abraço do timaço da comunicação esportiva. Meu nome é Lino Júnior. Estaremos juntos até às 12 com as principais informações do nosso futebol. Hoje, quarta-feira, tem futebol por todo o Brasil, Libertadores, tem competições importantes, preparativos aí para o final de semana, Campeonato Brasileiro em destaque da Série 2, Campeonato Brasileiro Feminino. Logo mais, daqui a pouquinho, as meninas do Atlético entrarão em campo às 15 horas, subindo o ponteiro. Jogo válido pela 10ª rodada contra a equipe do Taubaté de São Paulo. 15 horas para a jogo cedo. E aí, todos os detalhes se conferem aqui com a gente, tá bom? E a Confederação Brasileira de Futebol definiu as datas, os detalhes oficiais do Campeonato Brasileiro Feminino Série A 2026, com a Copa do Brasil, né? Essas informações, né, dos jogos, as datas, daqui a pouquinho, tá bom? Você confere detalhes, oitavas de final, jogo da volta do time da Liga São Joanense Piripiri contra a portuguesa do Amapá. 3-2 foi o placar no jogo da ida, jogo da volta, final de semana, você confere daqui a pouquinho os detalhes. Vamos falar aqui também das loterias. 30 anos, né, de Mega Sena, por isso que está aí esse prêmio acumulado. Um prêmio muito bom para você jogar e ganhar 300 milhões de reais no sábado, dia 23 de maio. Passa na casa lotérica mais próxima e faça sua pezinha. O Super Placar, os jogos do Campeonato Brasileiro, também feminino, e além da Libertadores. Hoje o Flamengo joga pela Libertadores da América. O Fluminense jogou ontem. O Fluminense tem que torcer por uma combinação de resultados para passar de fase. É uma situação complicada aí da equipe do Fluminense. Ele tem que vencer, precisava vencer por uma boa margem de gols. Ontem venceu por 2-1. Daí está meio complicado o time do Fluminense na Taça Libertadores. Mas vai dar certo, não torcer, né? Sempre deu. É não, Fusão, é não, seu Francisco Loyola. Tudo isso e muito mais a partir do intervalo. Logo após o intervalo, a equipe coordenada por Mário Rogério, que tem Francisco, se eu estiver falando, o nosso querido professor Idel Franco Teve, difusora, 78 anos lá com você. Quatro horas na Difusora. Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro. O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS! Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Veículos de qualquer porte devem estar em boas condições para transitar. Nunca esqueça de observar os pneus, o alinhamento, freios, luzes e ferramentas como macaco, chave de roda, triângulo e extintor. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Um gesto de amor e solidariedade pode ser a definição de um doador de sangue. Sua contribuição é muito importante para manter o estoque de sangue que é necessário para os hospitais. A doação é um simples ato que representa muito. Não importa a razão, após a doação você se sentirá bem, sabendo que ajudou alguém. Entre nessa luta, doe sangue e faça a vida de alguém fazer sentido. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Pedro II vai brilhar como nunca, de 4 a 7 de junho. Vem aí a 20ª edição do Festival de Inverno de Pedro II. 4 dias de muita música, cultura, gastronomia, artesanato e ecoturismo em um dos destinos mais encantadores do Piauí. Prepare-se para grandes shows. Dia 4, Tony Garrido, Ferrugem, de Hermeto para Dominguinhos, homenagem aos mestres, e Puro Samba com Soraya Castelo Branco e banda. Dia 5, Marina Sena, Os Originais do Samba, Tori e Raíssa Raab. Dia 6, Chico Chico, Titãs, Alquimia canta Maria Bethânia e banda Dublin. E no dia 7, Vavá Ribeiro e Zé Quaresma, Brigitte Bardot e Roupa Nova. Uma mistura de ritmos, encontros e emoções que vão fazer de Pedro II uma joia de festival. Festival de Inverno de Pedro II 2026, de 4 a 7 de junho. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Difusora, todo mundo ouve. Agora são 11 horas e mais 11 minutos e a CBF definiu, né, as datas dos jogos da Copa do Brasil, da terceira fase, a Copa Feminina. Nós temos o Atlético Piauiense e a Liga Sanjuanense Piripiri. A Liga Sanjuanense Piripiri frente ao Flamengo vai ser numa quarta-feira, dia 27 de maio, hein? Anote aí na sua agenda. O jogo está programado para as 19 horas lá na Arena Itacoatiara. Então, o Mengão lá vai ser uma festa lá em Piripiri, recebendo aí o Flamengo, Flamengo Carioca. E o Atlético vai ser numa quinta-feira, às 15h, contra o Santos, no Lindolfo Monteiro, tá bom? Vai ser dia 28 de maio, na próxima semana. A expectativa aí de dois bons jogos, e as meninas vão para cima de dois grandes representantes, né? As equipes do futebol brasileiro, futebol feminino em destaque da Série A, o Santos e o Flamengo. O Santos vai estar no dia 28, anote aí na sua agenda, o Atlético joga hoje. Próximo final de semana tem jogo também pelo Campeonato Brasileiro, mas no dia 28 aí continua em Teresina. Tem uma sequência, né, de jogos em Teresina, e aí o terceiro vai ser pela Copa do Brasil. Todos os detalhes você acompanha aqui com a gente, porque o Atlético nessa rodada tem um compromisso importante hoje com o Taubaté, décima rodada, depois de espantar aí a bruxa, né, a Zica, na vitória diante do Vila Nova, e vem para cima do Taubaté. Vai para cima hoje, a partir das 15h, coloque aí na sua agenda, vai ser no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Hein? Daqui a pouquinho a gente passa os detalhes, porque vai ser a décima rodada. Joga hoje, né, no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, às 15h, e continua, porque no domingo, dia 24, vai ser contra o Sport, hein? 16h, o Atlético contra o Sport. É uma sequência de grandes jogos. Taubaté hoje, Sport domingo, e dia 28, Santos. A treinadora aí tá arrumando o time para dar sequência, né? Sem derrotas. Agora mudou aí, virou a página, foram duas derrotas seguidas. A classificação na Copa do Brasil motivou as meninas. E aí lá em Goiânia, 2-0. Jogar concentrada, jogar concentrada. Daquele jeito, né? Com garra, com raça, velocidade, determinação, aproveitando as oportunidades, como diz o técnico Dorival Júnior. Posicionamento e direcionamento, né? É posição e direção. É posicionar bem e a direção. Para a bola chegar bacana e a finalização, o arremate tem que ser com qualidade, para não desperdiçar oportunidades. Muito bem, são 11 horas e mais 14 minutos. Ontem foi terça-feira, teve loteria, não teve Mega Sena. A Mega Sena, esse aniversário aí de 30 anos, a Mega Sena vai concorrer só no sábado, tá bom? Concurso no sábado da Mega Sena vai ser uma bolada, uma grana espetacular. 300 milhões de reais. E aí, tá preparado para receber essa grana boa, hein? Essa loteria da Mega Sena aí, 300 milhões, é uma boa para você mudar seu estilo de vida, né? Então ela botou aqui, ó, Mega 30 anos, 30 anos. Marcos Oésia, que está lá no Porto Alegre acompanhando a nossa programação, não era nem nascido, rapaz. Já existia a Mega, né? Será que ele era nascido? Já não sei. Tem gente que fala que ele é de 1950, na época que o Brasil perdeu o Mundial, lá no Maracanã. Outras pessoas já dizem que ele é de 1982. Aí já tem gente dizendo que ele é de 1994, tem 30 anos, eu não entendo essa programação. Mas o certo é que ele vai estar lá no Porto Alegre, vai jogar numa casa lotérica lá e vai ganhar esse prêmio bom. E você também pode passar na casa lotérica e ganhar essa bolada. 30 anos de Mega Sena e o último concurso foi o de número 3009, agora vai ser o de número 3010. Então, as dezenas sorteadas no último sorteio, né, que foi dia 16 de maio, as dezenas que você ainda não conferiu, 04, 06, 08, 18, 21 e 30, tá bom? Dia 23, sábado, em 300 milhões de aniversário de 30 anos da Mega Sena. E a Lotofácil ontem teve um ganhador, concurso 36,89, 7 milhões para hoje, hein? Um ganhador ontem, as dezenas foram 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 23. Teve um ganhador. A Quina acumulou concurso de número 7029, as dezenas 13, 14, 17, 20 e 59. 13 milhões e 500 mil reais para hoje. A Lotomania vai ser hoje, quarta-feira, 7 milhões, tá bom? Acumulou o último concurso. A Time Mania, ontem, o time do CRB apareceu como a equipe do coração, time do coração. Quando você for à casa lotérica, travar aí no alto, o Jacaré, que é o nosso representante. E o Galo, lá das Alagoas, né? O Galo apareceu aí como o time do coração, CRB. Daqui a pouquinho vai tocar um pequeno trecho. Concurso ontem foi o de número 2393, anote as dezenas, 14, 27, 34, 46, 50, 60 e 73. Então, o CRB de Alagoas foi o time, né, do coração ontem. A dupla cena é hoje, hein? Acumulado aí o primeiro sorteio, o segundo sorteio, ninguém acertou. Concurso passado, né, que foi o de número 2958, então... Para hoje, 1 milhão e 100 mil reais. Passe na casa lotérica, faça a sua fé. O dia de sorte ontem, ninguém acertou. O mês de sorte foi maio. E as dezenas do concurso 12, 15, anote aí: 05, 06, 09, 10, 14, 21 e 23. 1 milhão e 700 mil reais, porque acumulou para o dia 21, amanhã, quinta-feira já, né? Hoje são 20, você vira mais uma página do seu calendário e anota hoje 20 de maio de 2026, uma quarta-feira bacana para você acompanhar aí as loterias, né? Tá ligado, acompanhando os resultados de ontem, dia de sorte acumulou e para amanhã, dia 21, 1 milhão e 700 mil reais. Hoje é dia de milionária, 43 milhões de reais, ninguém acertou o concurso 356, portanto, está acumulado para hoje o prêmio, né, estimado em 43 milhões. Estimativa de prêmio de 43 milhões na milionária, tá bom? A Loterias, para você que está conectado conosco, é o primeiro bloco trazendo as informações das loterias. São 11 horas e mais 19 minutos. Sargento Josimar, forte abraço, hein? Está no Renascença, o Odir Santana. Faz tempo que não aparece, né, Odir? Está lá no Liceu, mandando um abraço aí para a turma que está acompanhando, o Davi, lá no Adita Ferraz, que trabalha com as categorias de base, sempre ouve a nossa programação. Nós vamos ao intervalo, a gente volta já. Difusora, todo mundo ouve. Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1.

e na, na garantia, né, da justiça no futebol piauiense, tá bom? Então, aí, boa sorte e dê tudo certo aí nessa, nesse TJD, né, pessoal que vai fazer esse trabalho na Federação de Futebol, julgar aí os atletas. 11 horas na capital, mais 25 minutos, e a Federação de Futebol já se prepara para realizar o sub-20, né? Já aconteceu o arbitral aconteceu, e durante a reunião ficou definida a divisão dos clubes em 3 grupos organizados de acordo com a região. Falei ontem, eu reforço, né, o Fontenelle também colaborando com a gente, sempre trazendo novidades da FFP, é porque a Federação de Futebol do Piauí realizou, foi na segunda-feira, antes de ontem, né, 18 de maio, o arbitral do Campeonato Piauiense Sub-20 deste ano, definindo os detalhes da competição, que contará com a participação de 14 equipes de diferentes regiões do estado. Então, durante a reunião, ficou definida a divisão dos clubes em 3 grupos organizados de acordo com a regionalização geográfica, buscando fortalecer o calendário do futebol de base e facilitar a logística, né, das equipes participantes. O grupo A, correspondente à região centro e formado por clubes da capital teresina, contará com as equipes do Piauí, Fluminense, River, Atlético Piauiense, Tiradentes e Altos. No grupo B, representando a região norte, né, do estado, será composto por Parnaíba, Ferroviário, Comercial, Caiçara e 4 de Julho. No grupo C, a região sul, né, estarão Picos, Oeirense e Coriçabá. E aí a gente fala aqui um pouquinho aí do regulamento da competição, que prevê a classificação de 4 equipes do grupo A para a próxima fase, além de 3 classificados do grupo B e um representante do C. As partidas do Campeonato Piauiense Sub-20 serão realizadas aqui na nossa capital e também nos municípios de Parnaíba, Campo Maior, Piripiri, Picos, Oeiras e Floriano, promovendo a integração, né, regional e o fortalecimento do futebol de base em todo o estado. A competição tem como objetivo revelar novos talentos e fomentar o desenvolvimento do futebol piauiense, proporcionando oportunidades para jovens atletas em diferentes regiões do estado. As informações para você da FFP, e lembrando que Fluminense. O Tiradentes farão a grande final do Campeonato Sub-20, hein? Então já está tudo certinho, expectativa dessa grande final do Sub-15, terminando uma competição e começando outra. É que o Campeonato Sub-17 teve partidas realizadas ontem no estádio Albertão, prossegue hoje o Sub-17 com mais jogos da competição. A tabela, portanto, marcando os jogos para hoje também. Eu já passo os resultados, só na segunda, né? Mas aí tem hoje, vamos ver aqui rapidinho os resultados. Eu tenho aqui o Fontenelle passou um para mim aqui, ó. O jogo de ontem, nós temos aqui o Atlético fez 5-0 no Caiçara. Obrigado, viu, Fontenelle? Já ele vai trazer os outros resultados, porque amanhã tem Parnaíba e River, o Teresina com o Tiradentes. O Parnaíba joga às 4 da tarde com o River, amanhã, quinta-feira, dia 21. Aí, na sequência, o Teresina com o Tiradentes. Jogo também na quinta-feira, tá certo? Aliás, amanhã, quinta-feira, dia 21. Aí tá faltando o resultado, o Fontenelle já traz pra gente, do Parnaíba com o River. Jogo realizado ontem. Esse jogo não foi realizado ontem. Foi o Altos com o Fluminense. Esse jogo do Parnaíba com o River vai ser amanhã, quinta-feira, tá bom? Então, só retificando aqui, Atlético e Fluminense. Segundo jogo amanhã. Foi o segundo jogo realizado ontem. Esse jogo que está faltando para a gente. Passar aqui o resultado, tá bom? Concentração aí. Altos e Fluminense. Está faltando a gente copiar aqui e colocar esse resultado para você. Tá bom? Aí depois tem a segunda rodada, que já vai ser na próxima segunda-feira. Caiçara com o Piauí. O Atlético enfrentando o Altos. Jogos no Albertão. A rodada marca também para a segunda-feira, dia 25, o River com o Teresina. E na terça, Tiradentes e Parnaíba. Eu acho que o River e o Teresina vai ser na quarta, na terça-feira também, né? Na terça-feira. Mas a gente vai conferir esses detalhes, porque tem jogo no Albertão nesse mesmo horário. Então acredito que River e Teresina seja na terça, porque a tabela marca que foi um erro aí de digitação. Segunda-feira, o segundo jogo lá no Albertão, na próxima segunda, seria Atlético e Altos. E aí também na segunda, River e Teresina. Acredito que essa partida do River com Teresina será na segunda-feira, na terça-feira, né, dia 26. São 11 horas e mais 30 minutos na linda Teresina, a gente destacando o futebol da federação do nosso estado e aí a expectativa para a Série B, que vai começar logo após a Copa do Mundo, hein? Após a Copa do Mundo, aí a federação já realizando essas competições, né, as categorias de base, pequeno, sub-17, sub-20. Aí vem aí a competição que está sendo bastante aguardada, que é a Série B, com a participação do River, que foi rebaixado pela primeira vez ano passado, e vai encontrar o Flamengo na segunda divisão. O Flamengo está tentando aí há mais de três anos, retornar à divisão de elite. E agora vamos ter Ribeiro no campeonato de audiência da segunda divisão. 11h30. A produção está pedindo aqui mais um intervalo. A gente volta já. Fique ligado, Difusora, em 2026, completando 78 anos no ar. Direção-geral de Mário Rogério. Ao remo, pois nosso norte de glória traçado está. Façamos o peito forte, que a pátria esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar. Argonautas da esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar. Amemos a natureza, céu de anil, avante pela grandeza do nosso caro Brasil. Argonautas da esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar. Argonautas. Quatro horas na Difusora. Motos têm capacidade para apenas um passageiro, então nada de ultrapassar esse limite. Além disso, o passageiro e o motorista devem usar capacete afivelado ao queixo e com a viseira abaixada. Nas vias e estradas, evite pontos cegos de automóveis. Ande sempre com faróis acesos e sinalize suas manobras. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito. Apoio Rádio Difusora de Teresina. O governo do Brasil trabalha pelo povo do Piauí. Tem obras do novo PAC por todo o estado. O contorno de Teresina vai melhorar o trânsito. Vem aí 4 novos institutos federais. E a ponte sobre o Rio Parnaíba facilitou o escoamento da produção agrícola. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Piauí, do lado do povo brasileiro. Difusora, todo mundo ouve. Música. Muito bem, agora são 8:34. Você conferiu aí um pequeno trecho do hino do CRB. Marcos está lá no Porto Alegre, mandando um abraço aí para o pessoal que está acompanhando a nossa resenha esportiva. O Marcos Luiz Pereira também está no Alto da Ressurreição. Abraço meu, Marcos Luiz Pereira. Gente boa, gente da melhor qualidade. E o Piauí pode antecipar a sua classificação. Tem uma informação aqui, ó. Piauí em campo contra o Fluminense pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em um duelo que pode aproximá-lo da classificação antecipada para a segunda fase da competição. Isso, garrafo, depende do próprio desempenho para encaminhar a vaga no grupo A7, hein? O grupo 7, bastante badalado com os três representantes piauienses. E para isso, o Jogarato vai precisar voltar a vencer no torneio e torcer, né, por uma combinação de resultados no jogo entre Atlético e Tirol. O Atlético e o Tirol estão lá embaixo, né? Se o Tirol empatar com a equipe do Atlético, aí o Jogarato, né, já antecipará sua classificação, se caso derrote o Fluminense. Vencer o Fluminense, isso vai manter a equipe no G4 e consolidar, né, essa classificação antecipada. É o que a diretoria está querendo. E entre empate entre Atlético e Tirol, ambos estão fora do G4, então seria uma boa aí para o Piauí. Só que o Fluminense quer também, né, travar a sua classificação. Está lá em cima, está bem adiantada. Vamos para a 8ª rodada, então é a reta final, são 10. Então agora é pensar em vencer, né? E nada de perder. Aí tem dois jogos, mais três jogos, né, para conhecermos aí os classificados. E os representantes piauienses também. Agora não podem vacilar nessa reta final. É vencer para buscar aí a vaga para a etapa seguinte. Caso o time do Fluminense empate, aí o Piauí vai ter que contar ainda com a combinação de resultados para o próximo jogo, quem sabe com empate, né, já antecipar a sua classificação. O certo é que o Enxugarrato está buscando tudo, né, de tudo aí, né, para conseguir sua vaga. Com a vitória diante do Alto, o Piauí assumiu a vice-liderança do Grupo 7, com 11 pontos. Agora o Enxugarrato enfrentará o Fluminense em um duelo entre piauienses, né, pela 8ª rodada da Série B. O jogo está marcado para sábado às 16h no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Então, aí nós temos essa informação, que o jogo vai ser no Lindolfo Monteiro, sábado, tá certo? Piauí e Fluminense, Estádio Lindolfo Monteiro, a tabela está marcando aqui. Eu fico até feliz porque tem outros que preferem, né, no estádio Albertão, outros preferem no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Aí eu quero saber de você. Ah,